especial Dia dos Namorados. Lambda, lambda, lambda, né? Meu Deus, eu não aguento isso toda vez, o jovem, né? Tentando ser sexual. O amor é brega por natureza. Olá, meu amor. Tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd. E telemensagem não é presente que se preze, por favor. Agora sou eu. Eu tô meio doentinho, mas é porque o muco deixa minha voz mais sensual, com mais veludo, molhado. Veludo molhado. Veludo molhado. Muco para todas vocês. Pois... aqui é a portuguesa. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, que sensual. E este ano vamos pegar mais pesado ainda. É, a portuguesa tava com pena, mas tem que ter pena, não. O povo tem que merece. Principalmente tá todo mundo aqui mais pesado, né? Exatamente. A cada ano, né? A cada ano eu tô mais pesado. Então, amor, tá mais ainda. Aqui é a Zagal e eu não vou fazer voz sexual porque eu nunca precisei disso. Ah, tá bom. Até parece. Saída estratégica pela direita. Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast especial Dia dos Namorados. A nossa rádio romântica de cada ano. Agora com a participação especial de Guilherme Briggs durante o programa inteiro, né? Putz, que abuse-me. Na verdade, vocês estão completamente fora do clima. É. Quando ele fala o Guilherme Briggs, em vez de falar aê, tinha que falar ui. Ah, é. Ui. Ai, papai. Então vamos ler os nossos e-mails durante o programa inteiro. Não tem leitura de e-mails do programa passado, vocês já sabem. É direto para a programação romântica de 2012, último Dia dos Namorados. Aproveite. Quem desencalhou, desencalhou. Quem não desencalhou, vai morrer na praia. Cavalo que dorme, anda leva. O que aconteceu com eles? Como me apresentei no Nerdcast especial Dia dos Namorados do ano passado, meu nome é Marcelo Souza, hoje com 25 anos, ainda baiano. Tem que fazer o sotaque. Baiano. Ele é baiano, mas mora em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Depois de mandar e-mail pra você, nem acreditando que ia ser lido, esqueci dele por 2 semanas e passei algum tempo sem ouvir o Nerdcast. Tá humilde, né? Tá um e-mail humilde. Muito humilde. 1 semana depois de namorar, resolvi do nada ligar pra Juliana. Tadinha de Chicó. Ó, Jogril. Qual a minha surpresa quando ela me manda na lata? Tem uma novidade, tô namorando, seu corno. Quando eu vi isso, pensei, ainda bem que o pessoal do Jovem Nerd não interveio porque ia tomar um fora no ar. Pegadinha. Ai, meu Deus. Terminamos a conversa numa boa, com aquele lance de amigo e tal. Bola pra frente. Eis a minha surpresa. Quando no dia seguinte vou ouvir o Nerdcast do Dia dos Namorados e me vejo no consultório sentimental do seu Orcar. Nossa, onde ele caiu? Coitado, meu Deus. Na mesma hora minha cabeça explodiu, né? Imagino que iria passar a vergonha foda em rede nacional. Ledo engano, fui escrotizado em grande estilo pelo consultor K. E até me senti muito feliz pelo que eu vi. Ele deu a melhor descrição do meu trabalho, Eva. Enquanto alguns podiam se abalar com o que aconteceu, a inesperada notícia do namoro de alguém que gosta, eu peguei o Let It Go, indireto que o senhor K me indicou no final do programa. Juntei com as dicas do Jovem Nerd de ouvir e-books na estreia. Na esteira. Na estreia. Na estreia, meu Deus. Como é que tem estreia de e-book, hein? Ah, juntei com as dicas do Jovem Nerd de ouvir e-book na esteira com a minha papade. que é isso? Papa de proteína. Papa, é, faltou um. Ah, com a minha papa de proteína e mergulhei na cadeira. Olha aí, olha aí, várias pessoas. Olha, gente, a gente tá... Esta porra desse Nerdcast não incentivou a gente, mas incentivou uma galera. Gente, as pessoas estão malhando muito bem. Olha aí, ó, que beleza. Papa de proteína e academia. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ah, é sempre assim. Neste ano que se passou... Peraí, ele, coitado, ele tá muito com voz de coitado. Tudo bem, agora ele melhorou. Neste ano que se passou manhã, agreguei os livros na memória, lido na academia, e 15 quilos de massa muscular. Olha aí. Vixe, mãe. E crescendo. Oh, espero que seja músculo. Adotei o cavanhaque a la Zagal. Olha aí. E assumi a minha careca. Bem-vindo ao clube. E assim passei de um altão magro esquisito para um nerd enorme. 1,93 em forma, para não dizer todo malhadinho. Olha aqui. Tanquinho. Daí para frente foi só ladeira acima. Opa. Oh, quem é que sobe a ladeira do Curuzu? Coisa mais linda de se ver. Como é que é, português? O mais belo dos belos? Sou eu, sou eu! Meu Deus do céu! Comprei um carro, já tô encaminhando pra compra da casa própria. Olha aí! Fiz muita farra, muita amizade, muita axé, muito colodum. Conheci muitas garotas, porém, ainda não encontrei a net, me para sorrindo a mais. Voltou a ficar coitadinha. Tá ferreado. Então hoje estou aqui de volta, só que dessa vez não é no divã do seu carro, meu filho, é no divã da Severina. Divã da Severina. De morte, Severina. Que vocês me ajudem a achar essa nerd que vai aquecer esse coração baiano nesse frio do Rio Grande do Sul. Olha, coitadinho, está com frio, baianinha. Meu telefone é... Não, peraí. Pô, ele tem que dar um outro tipo de contato. Tem pois que ver é. Aqui. Leo Roberto, bota aí os contatos. Os contatos tem que ser via Sky Nerd, né? Exatamente. Seu perfil na Sky Nerd, por favor. Baburia. Pronto, pronto. Para, transformou. Baburia, tem um baiano arretado aí no sul. Bora se mover que o menino tá ladeira assim. Esse sotaque tá muito maluco. Olá, amigos do Nerdcast. Não, calma, não exagera, porra. Sem cachaça. Escreva esse e-mail para passar um breve feedback do que me aconteceu desde que lhes contatei no ano passado. Vocês ainda devem se lembrar de mim, o Boca Virgem... De 24 anos. Lembra? Meu Boca Deus. Você entenda como quiser. É. Aqui está escrito BV. É BV, é BV. Ninguém disse que BV é Boca Virgem. Ah, sim. Já tinha até esquecido. Meu Deus, de 24 anos. Eu não lembrava dele. BV, então, vai. Esse é o único que eu me lembro. Pois bem, cheguei a receber alguns e-mails. Sendo a maior parte... Não, olha que bom. Sendo a maior parte de apoio e encorajamento. E mostrando a maneira dele. Muita força aí, meu amigo. E-mails de apoio, que bosta. O cara se dá o trabalho de escrever meio, ó. Força aí, amigo. Força aí, tá precisando, vai doer. Força aí, meu filho. Mas nenhum e-mail desses levou, né, a um relacionamento. É, o bigode. Não, maior. Não, não. Quase maior. E meio de pena, né? Não leva nada. Não dei bola, segui em frente. E desde então, após vossas trollagens, parei de jogar RPG. Isso, rebelou. Virou o quê? Playboy? Parei de jogar RPG e com o tempo que sobrou, me dediquei mais à bateria. Cuidei mais de mim, ó. Fiz regime e passei a praticar musculação, inspirado pelo Nerdcast 253. Esses Nerdcasts só inspiram os outros, né? Só inspiram os outros. Aqui rajou pela merda. A Juliana, a cada ano vocês ganham 1 quilo de massa gorda. E olha aí, ele emagreceu 12 quilos. Ó, oh, que beleza. Olha, atingindo meu peso ideal. Muito bem. Acho que não é mais beber. Vamos ver, vamos descobrir. Além disso, procurei confrontar minha timidez, meus receios, preconceitos. Preconceito. Ah, não, para com isso. Ou seja, né, tem uma mente mais aberta aí, né? É, claro. E aí é um perigo. E ansiedade. Corre, cuidado com o que você vai abrir. Também criei pequenos objetivos que me ajudaram a me manter vivo. Hoje, me sinto muito mais confiante e satisfeito comigo mesmo. Ano que vem, pretendo me mudar, voltar a estudar inglês, ingressar no curso superior de produção fonográfica e viajar ao exterior. Ok, esses dois últimos vão ter de esperar um pouquinho. Muito interessante, mas eu quero saber o seguinte. Eu quero saber como é que está esse bebê, não é? Não queremos saber do seu cursinho de inglês, nessas aulinhas de bateria. Que é isso, cara? Mas olha só que legal, olha aí. Mas olha só que legal, o Jovem Nerd é tão bonzinho, né? Só que legal. Isso tudo porque o Nerdcast me motivou. Muito bom. Como dizem, às vezes um pontapé na bunda empurra você pra frente. Nada como um bom esculacho. Ai, meu Deus. Tá vendo, gente? Vocês são a prova viva de que quando se faz aquilo que se gosta, o sucesso é uma questão de tempo e investimento. Quero terminar esse e-mail dizendo que se BV for bunda virgem, eu serei BV a vida toda. Olha aí, ele deixou o Face. Deixou o Face. Para as garotas. Ai, vamos ver. O cara continua a boca virgem. É. Não, mas ele tá improved. New and improved. Olha aí. Olha aí. Poxa. Ah, cadê? Não tá boa aparência, né? Apresentável. Pô, mas ele é um menina, cara maneiro, eu gostei cara. Dele. Gostei não, dele. Mudou sucesso, pra melhor. Sucesso total pro Guilherme. Excelente. Eu sou Jun. Lê-se Jun. Ih, já li errado. Jun. Watanabe. Sou mineiro, que mora em Sampa. Tenho 26 anos. Trabalho como desenhista de AutoCAD e faço direito. Novamente, eu sei que é estranho. Feitas as apresentações, vou contar a minha história. Musiquinha. A minha vida inteira nunca havia namorado. Algumas vezes até tive a curiosidade. Naqueles tempos de colégio, quando tudo que não se tem é juízo. Mas quando entrei na juventude, ali pelos 21 anos, desencanei totalmente de namorar. Opa! É, beleza! Vou trabalhar na fábrica de catupiry. Ô, seu palhada! Estava numa era de boas marés, if you know what I mean, tranquilo comigo mesmo e muito satisfeito com a minha vida. Então, vem uma porrada. Uma garota, que simplesmente é incrível, simplesmente apareceu quando... Aonde, hein? Ok, vamos lá, prossegue. E da forma que eu não só queria, mas naquele momento eu precisava e não sabia. Olha, o rapaz é um poeta. É um punheta. Rapaz é um punheta. Ele é de Minas, ele é de Poços de Caldas, onde veio o requeijão. Que cara! Enchendo muito potinho de requeijão. Começou nos comentários do Nerdcast do Dia dos Namorados, episódio 263 de 2011. Olhando nos comentários, vejo uma garota bem gatinha mesmo. Olha aí. Como é que ele soube que a garota era gatinha? Ah, ela pode nos ter comentários. Botado no Twitter, essas coisas, né? Foto de cima, né? Só close na boca. Bastante blur. Close no olho. Close no olho. Close no olho. A pessoa normalmente que bota foto close no olho é feia. É uma realidade, gente. Ainda bem que a minha foto do meu Twitter é bem verdadeira. Resolvi mandar mensagem e ficamos trocando mensagens por uns 2 meses aproximadamente. Certo dia, por culpa de algum bug no Facebook, não vi a mensagem que ela me retornou e pensei, não foi com a minha cara e pulou fora. Mas então, Jovem Nerd, aí que as coisas mudaram completamente. Procurando outras coisas no meu Facebook, eu vejo a mensagem dela perdida lá no meio de tantas outras e depois de quase 40 dias eu respondo e, pra minha surpresa, continuamos a trocar mensagem e BUM! Explodiu o catupiry. Explodiu o cara. Ai, meu Deus. Ele bateu BUM, o que é isso? Ele trocou a mensagem e BUM! Meu Deus, eu fui essa. Tinha mais ladrilho no banheiro dele. Né? A parede tava só no reboco. Já começamos bem. Vamos ir no show do Pearl Jam e sair para jantar antes para nos conhecermos. Uhum. Já indo com a impressão de que com certeza ia ser só mais uma amiga, hipster gatinha que ouve Nerdcast há 2 meses, hipster é aquela galera que se veste de forma estranha para ser diferente. Mais ou menos isso. Ainda assim saímos para jantar e como haveria de ser dois nerds saindo juntos, nada acontece. Porém, realmente comecei a notar que o jeitinho dela, as coisas que ela curtia, realmente me agradavam. Houve Nerdcast há 4 anos. Tolkieniana, Apple Bitch, conhece de quadrinhos, excelente gosto musical, escoteira, religiosa e linda. Escoteira? Escoteira? Olha, não. Oh, meu Deus, escoteira? Já... Tava muito certo, né? Vamos lá, o que mais? Escoteira já desceu um degrau. Esquisito isso aí. Fomos ao show juntos e pronto, peguei. Caraca, peguei. Esse cara quando foi pra casa tem que passar benzina na cueca. Pra coitado. E ela ficou grudada na roupa, cara. Fez uma depilação, né? Quando tirou a cueca. Continuamos a conversar, em um agradar do outro. Consequentemente, marcamos de sair de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aos poucos, notamos que cada vez mais um queria a companhia do outro. E quando percebi, já estava completamente apaixonado pela Marília e não deu outra. Numa linda manhã, no Parque Ibirapuera, mão gelada, gelo na espinha, e daí sai... Namora comigo? Ah. Puta que pariu, malandro. Tá escrito aqui, hein? Tô namorando com essa garota incrível há 7 meses completados, dia 11 de junho. Extremamente apaixonado, mas tem uma parada. Eu tenho um bloqueio mental foda. Eita. Simplesmente não consigo me declarar integralmente pra ela. Muito canto perigo. É, muito contido, coitado. Não, canto perigo subiu. E o nome da namorada dele é nome de queijo. É do queijo Marília. Eu já comi queijo Marília, não é Marília? Queijo Marília eu já comi. Queijo Marília é muito bom. Por ser amigo de vocês, já que rolou algumas tentativas mais alegre de rolar essa conversa, mas nada acontece. Enfim, resumindo, too late. Too late, resumindo. Gostaria de me declarar ao vivo no Nerdcast Dia dos Namorados com um sincero e belo eu ter 3 pontinhos. Se possível ser selecionado, me avisem antes para eu encher a cara. Brincadeira. Ele deixou pra ele, deixa o telefone. Não, não vou ligar. Não vou ligar. Vou lhe falar, eu te amo, só. Eu vou dar um conselho pra ele. Ah. Corre, porque você tem que se declarar pra ela antes dela ouvir esse Nerdcast. É verdade. Corre. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Há 13 anos no mercado, líder no segmento, a Loja do Prazer oferece mais de 11 mil produtos, entre lingeries sensuais, massageadores femininos, géis excitantes e uma grande variedade de presentes românticos. Todos ótimos e excitantes presentes para este Dia dos Namorados. E ainda há tempo de você participar do concurso cultural Carro dos Seus Sonhos. Basta se cadastrar no site www.lojadoprazer.com.br/namorados e responder qual é a sua forma de amar. Corra! O prazo acaba no dia 11 de junho. Loja do Prazer. Um universo de prazer e sedução ao seu alcance. Menino quer namorada. Chewbacca. Nossa senhora. Olá, nerd. Me chamo Jorge Wilson, tenho 29 anos, moro em Curitiba, sou fã de vocês desde quase o início. Eu acho seus programas foda demais e inteligentes também. Sempre ouvi o Nerdcast Dia dos Namorados, mas esse é o primeiro que participo. Pois é, o primeiro em que estou solteiro. Ah! Pois bem, procuro por uma nerdinha. Nunca tive ninguém que tivesse esse interesse em particular, já que geralmente minhas ex viam isso como imaturidade. Olha aí. Garotas chatas. Sou homem de compromisso, não precisa casar obrigatoriamente, mas não gosto de ficar, entre aspas. Isso sim acho imaturidade. Homem mesmo conquista uma mulher todos os dias. Não uma a cada dia. Oh, que bonitinho. Isso é velho, hein? Mas olha só. Parece aquele adesivo de carro, né? Aquele adesivo de carro. Velho, frasezinha da minha avó, da época da minha avó. Ô, Tio, só pra, assim, é uma coisa de cada vez na vida, né, cara? Primeiro você fica, depois você passa esse passo de conquistar, né? É ficar como o Boca falou, a jornada do herói. É, né? Só vira você... homem passando pela jornada do herói. Você ficar com uma garota um dia e quiser já reconquistá-la no dia seguinte, ela vai achar você um freak foda, cara. Meus atributos. Físico. 2 metros de altura. Nossa, tio Nossa mesmo. Senhora. Sim, já tive inúmeros apelidos, desde Tiwi, Avatar e atual Rodor. Rodor não, cara. Rodor é o mongol gigante do Winterfell lá, cara. Que só fala Rodor, Rodor. Que carrega o garoto nas costas. Embora prefira esse Clegane, assim. Brienne também, né? Brienne. Brienne, porque 115 quilos. Não sou musculoso, nem rio de motherfucker, mas tenho orgulho do investimento abdominal almofadado. Ele não é tanquinho, ele é almofadado. Almofadado. Caucasiano, olhos e cabelos castanhos, claros e longos. Vida social. Lá vem. Graças a Deus eu tenho. Trabalho numa empresa de telecomunicações como help desk de internet e TV. Nome bonito para operador de telefonia. Tenho casa própria. Né, excelente, excelente. Parabéns. Não tenho carro por escolha. Quem mora em Curitiba não precisa ter carro. Verdade. Não temos carro. Pois prefiro gastar com outras coisas, como investimentos financeiros e minha casa, por exemplo, do que gastar com 1,5 toneladas de metal poluente, mesmo porque é ótimo ler no ônibus. Preferências. Peraí. Essa é a vida social. A vida social, cara. Eu trabalho numa empresa. Tenho casa própria e não tenho carro. Isso não é. A vida social. Graças a Deus, eu tenho. Caraca, tio Baca. Ô, tio Baca. Vida social. Leio no ônibus, trabalho e... Não tenho carro. Não, cara, não, por favor. Vida social zero. Preferências. Adoro cinema, livros, games, quadrinhos, tecnologia, bebo socialmente, não sou de balada. O cara vai pro trabalho. Dentro do ônibus. Eu vou dar um conselho pro Chewbacca. Cara, vida social não é beber no trabalho. Isso não é vida social, cara. Isso é demissão por justa causa, cara. Detesto futebol, UFC e tal, com exceção de Fórmula 1. Sou roqueiro, embora não toque nada, mas gosto de diversos gêneros de música, sem preconceito, nem cabeça fechada pra qualquer tópico. Qualidades. Sou muito bem-humorado, do tipo que não tem tempo ruim e gosto de tudo, quase um jovem nerd. Pior que tá mesmo, tá parecendo mesmo jovem nerd. Não sou do tipo grudento, mas gosto de estar próximo. Sou longe de ser ciumento ou querer relatório completo da vida da parceira. Pois acredito muito na confiança, coisa que ofereço completa, mas apenas uma única vez. Nossa. O que eu procuro? Lá vem. Olha só. Não procuro por formas físicas, pois acho que o que faz a pessoa, bonita ou feia ou ruim, está internamente, não na sua forma física. Ok. É isso aí, muito bem. Não busco por uma faixa etária, pois maturidade, responsabilidade, inteligência, compromisso e tals. Blá, blá, blá, blá, que eu sou chato pra caralho. Não está ligado à idade. Maldade. Ai, ai. Quero alguém que queira algo duradouro. Duradouro ficou meio estranho, né? Vendo, né? Foi isso que ele quis dizer. É o subconsciente falando aí. Duradouro, mole, não dou. Continua. Não precisa ser até que a morte nos separe, mas se rolar, não curto ficadas. Sou mais do tipo, sejamos felizes enquanto dure. Então, ele quer um relacionamento. Ele quer um milagre. Ele não quer ficar com ninguém. Ele quer que caia no colo dele. É a mulher perfeita. Mas tem como se conhecer alguém no ônibus ou no telemarketing. E tem que ter a sorte dele não estar embriagado. Não, eu entendi ele, gente. Ele quer um compromisso. Ele quer alguém otimista que goste da vida e curta o que há pra se aproveitar dela, sendo nerd ou não, de qualquer classe social, credo, cor, etc. E aqui tem o link do perfil do Jorge Wilson no Sky Nerd para vocês, meninas de Curitiba, que queiram algo que não seja curto, mas também não seja muito longo. Opa! Opa, Jovem Nerd! menina quer namorado. Gostoso, né? Olá, nerds. Meu nome é Isadora Gouveia de Souza, mas todos me chamam de Isa, tá? Já sei. É do Rio, né? Eu tenho 22 anos, sou estagiária em publicidade, moro no Rio de Janeiro. Claro, tinha que ser carioca, né? Claro. Bem, sem mais delongas, mandei esse e-mail porque eu sou uma incompetente. Que não consegue achar um nerd pra mim. Mas incompetente ainda são os meus amigos, que só arranjam capial pra colocar na minha fita. Além de carioca, tá fazendo adolescente. Meu último namorado era um cara que não sabia a diferença de um tablet Xing Ling que ele comprou pra um iPad. Ui? Sério, eu já percebi que até consigo me relacionar com esse tipo de pessoa, mas não mais de 20 minutos por dia. Não. Eu não aguento mais conviver com essas pessoas que não sabiam a diferença de um DVD pra um Blu-ray. Porra, minha filha. Que é isso, cara? E quando eu explico, eu ainda acho que não tem diferença nenhuma. Chega! Chega! Eu necessito de um nerd. É isso aí, garota. Por isso, vem pedir ajuda para mais um veículo de comunicação nerd do Brasil. Para o maior. Ah, para o maior. Para o maior. Não é para mais um, né? Mais um, né? Mulher tá na pista. Né? Mais um veículo nerd. Mas é o maior do Brasil que sai do mundo. Preciso encontrar o nerd da minha vida. Vou tentar ao máximo resumir quem eu sou. A respeito da questão física e estética, estou mandando a minha foto para senhoras nerds poderem me fuzilar. Digo, avaliarem à vontade. Vamos ver? Vamos ver a nossa candidata? Bota aí. Oh, meu Deus, Isadora. Peraí. Não está dando para ver direito. Isadora, ela tirou a foto dela no... segurando a câmera pro espelho. Isadora, está de longe, Isadora? Pronto. Agora está de perto. Tudo bem. Isadora tem os lábios carnudos. Lábios carnudos, bem definidos. Tem óculos de nerd. Ela é cult. Sou divertida. Em menos de uma hora faço qualquer um. Porra! Você precisa de uma hora pra fazer o que é isso? Você não é muito divertida. Ela é muito divertida. Menos de uma hora, cara. Ela fica tentando até dar uma hora. Puta merda. Para tudo. Eu não conto piada, eu sou a piada. Entendeu? Se liga, alô? Eu sou desajeitada, desastrada. Por isso todo mundo rir da minha cara. Gosto de falar muito, falo até na hora que não tem que falar. Mas uma coisa que eu não gosto é de ficar falando de relação. Olha! Eu não suporto DR. Caraca, agora aumentou a chance. O que é DR, gente? Discutir relação. Achei que era drama. Drama! Drama! Sabe? Estão todos inteirados com esse negócio. Não estou discutindo porra nenhuma. Estão todos inteirados no que não entendem. O que eu espero de um nerd? Que ele não seja agressivo. Agressivo? Como assim? Tipo, Azaghal. Ah, ela não quer um nerd agressivo. Ah, ela não quer aquele que assistiu mil vezes o Star Trek. Ah, tá. Seria bom se ele tivesse um PS3, pois eu tenho. Aí a gente troca os ideias, né? Ah, maneiro, a galera que gosta de jogar. Minha preferência é por um cara que já esteja trabalhando, por favor, né? Pode ser estagiário, fazendo faculdade. Gostaria que ele fosse carinhoso, que soubesse tratar uma mulher no sentido bíblico. Como assim? Olha aí. Como assim no sentido bíblico? Tratar uma mulher, lavar os pés. Eles não sabem mesmo? Atirar pedras. Oh, meu Deus, gente, que é isso? Quero alguém que esteja disposto a me fazer feliz. Pois é, isso que eu quero, ser feliz. Então, meus queridos, mande suas cartinhas para... E aí, então, o perfil pra vocês entrarem em contato com a Isadora. Olha aí que bonito. Natália Gonzalez, 27 anos. Analista financeira. São Paulo, SP. Sou uma pobre nerdzinha solitária e gostaria muito da ajuda de vocês pra encontrar possíveis candidatos a ocuparem, inicialmente, o posto de cacho, rolo, peguete, boy magia... Gente, esse negócio de boy magia agora tá me irritando. O que é boy magia? Boy magia? É uma mania agora. É uma mania. Fala com ele, boy novinho. O boy magia. com os nerds é mais fácil encontrar um boi magia. A gente vai achar um boi magia pra você. É, que mais? Boy magia, amigo colorido, step. Olha só, ela quer um fuck buddy. Olha o jovem nerd. É, olha, tá muito abusado. É isso mesmo, cara. No vídeo de 40 anos, a mulher fala, você conhece o termo fuck buddy? Mas ela tá dizendo que tem uma promoção, uma possível promoção. Ela está falando que a garota, você tá dizendo mesmo que a garota quer um fuck buddy. Não, peraí. Ela disse, meu Deus, que quer um peguete. Então, fuck buddy? É. Tem no vídeo de 40 anos. Que é isso. Amizade colorida, né? Amizade colorida. Ah, tá. Então, mas aí ela diz que isso, né, é um peguete para possivelmente ser promovido. A namorado, boy fixo, rolo oficial. Ou boy fixo. Ou boy fixo, tá bom? Pode deixar. Pode deixar que a gente vai resolver o seu problema. Dá um boizinho pra você. Solta a banada aí. Corre, pode. Ou quem sabe, num futuro tão longínquo, o tão almejado... Não tão longínquo. Ah, no futuro... no futuro não tão longínquo, o tão almejado posto de amor da minha vida. Coraçãozinho feliz. Vendendo meu peixe. Sou uma nerdzinha muito isso simpática. Isso é um coração feliz? Não, isso é um coração. Isso é um coração. Parece um sorvete de casquinha, né? É, pô, coraçãozinho feliz. É. Ah, eu conheci o S2, esse é novo, hein? Esse é novo, esse é sorvete de casquinha. Sorvete de casquinha. Vai. Menor que 3, é, coração. É menor que 3, é isso aí. Vendendo meu peixe, sou uma nerdzinha muito simpática, extrovertida, que adora viajar e estar com os amigos. Morro de ciúmes do meu Xbox, não deixo ninguém mexer no meu Kinect e adoro jogar Guitar Hero. Faço canto coral. Canto coral? Canto coral. Mando bem no karaokê e tenho uma moto linda. Ó, oh, moto. Vou pra... Porra, ó, karaokê. Isso que chama atenção. Muito cuidado, galera. Ah, vai, quem não gosta de karaokê? Quem gosta de karaokê? Cara, isso é um limpo do aquário, meu mulher. Vou pra cima e pra baixo com a minha motinho. E queria uma variação de camiseta para sou motoqueira porra. Ele só ia vender pra você, então eu não vou chorar. Você faz uma em cima. Porque... A gente podia fazer uma sou karaokeira porra. Karaokeira. Essa é boa. Sou bem eclética, gosto de rock, pop, flashback, MPB e me divirto com os sertanejos. Só não me venha com Valesca com a Popozuda. Tomei a liberdade de enviar 3 fotos minhas, uma inclusive na motoca. Não tinha uma música funk? Dança da motinha. Ah, ela botou uma fotinho dela com uma canga. Mostra aí. Uma canga voando no convento. Ah, ela tem uma pintinha da Cindy Crawford. É bonita, moça. Ela é bonita, simpática. Olha, a pinta da Cindy Crawford. Um sorriso bonito. Muito bem, ela em cima da motoca ali. Simpática ela, gostei de você. Então. É bonita. Sou nerd, mas sou gatinha. Isso que ela falou aqui. Super topo que vocês me liquem. Não. Não. Por que não? Olha, jovem nerd, por que não? Por que não? Tu se bota no seu lugar aí. Ah, eu tô achando engraçado, por quê? Olha o jovem nerd. Tá achando engraçado, por que não? Por que não, jovem? Você tá achando engraçado o fato dela de falar que não vai ligar, por quê? Se coloca, por quê? Eu não vou ligar. Não vou ligar pra quê? Meu nome é Débora. Não, vai ela. Tem que fazer. Ela é paulista. Tenho 20 anos. Não, cara. Faz. Trabalho no Departamento Meteorológico de São Paulo. E moro sozinha, meu. Tô toda arrepiada, bicho. É a Débora que tá no seco, vamos lá. O motivo de eu não ter um namorado? Não sei, talvez seja a minha voz. Infelizmente, tem um... O quê? Uma guilda. Uma guilda? Por que é uma guilda? É uma tia velha? Não. Olha, tem uma guilda, coitadinha da sua tia guilda. Não fala assim, é dela. Tipo um grupo de pessoas que jogam algum jogo juntos, é isso. Ah, é isso? Tem uma tia cotinha pra cuidar. Tem uma tia guilda pra cuidar. Achei que era tia guilda. Ok, resumindo, tem uma tia guilda pra cuidar. Fórum pra moderar, um monte de diabo. Um monte de diabo. Caraca! Um monte de diabo! Um monte no diabo! Comunico que vou votar, né? Comunico que vou votar. Ok, resumindo, meu. Até hoje nenhum dos caras que eu fiquei entenderam o que, que é MMO. Nem eu. E sempre inventaram uma DR. Olha aí, agora entendemos. Entendeu? Qual que era? Discutindo a relação, né? Ah, é discurso... Discurso rápido que eu ia falar. Discurso rápido. Rápido. Discurso rápido. Não, não deixa de ser, né? Inventaram discurso rápido justo na sexta hora. Gente, gente. Lê, gente, lê. Você entendeu? Vai, lê, que é graça. Justo na santa hora do Dota. Vem agora, o tio Dota. Vai, recorda o tio Dota. Dota é o jogo. Ou da minha esperada raid semanal. Raid! A raid, porra. O que, que é raid semanal? Quando ela junta com um monte de gente online pra enfrentar a tia Guilda, o tio Dota. E a minha raid. Ela faz uma festa raid. Meu Deus. Por isso que ninguém fica com você. Uma festa raid com a tia Guilda, o tio Dota semanal. Resultado: término de namoro, meu. Tia Guida e tio Dota são os empata foda, né? Estou procurando alguém que me entenda. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Que seja de São Paulo e que não queira discutir relação de segunda a sexta. Adoro Nerdcast dos namorados. Segue meus dados. Vamos ver se ela é treta. Não, não é não, é treta, gatinha. Mano, gatinha, Débora. Se é truta ou se é treta, ela, né? É truta. Ela é gatinha, meu. Gatinha, muito gatinha. Coitada desse sotaque, Débora. Não combina com a Débora. Você vai conseguir, Débora. Agora você vai. Por favor, adicione ela. Só nos não calhar. Chame mais o tio Dota. É, deixa o tio Dota lá. Tia Guilda de lá. Deixa eles em casa. É, até bico de pato ela faz. Ela faz biquinho, meu amor. Biquinho, meu amor. Olha, ela virou anime. Ela virou anime. Fique ligado. O Nerdcast volta já. A Nerd Store é a loja da moda nerd. Lá você encontra camisetas exclusivas de qualidade excepcional. Não perca a incrível estampa Keep Calm, We Have a Hulk. A espetacular A Batalha do Apocalipse. A sacana Dungeons and Portals, entre outras. Todas as camisetas da Nerd Store têm o selo de qualidade Jovem Nerd e são feitas para durar. O que está esperando? Uma promoção? Nerdstore.com.br. Pedido de casamento. Nádia Marinho, 24 anos, advogada de Maceió, Alagoas, mandou uma história de amor muito bonita aqui entre ela e Luiz Henrique. Luiz Henrique não chegava junto, não dava brecha. E ela que tomou as atitudes, basicamente, né? E eles acabaram namorando. E agora ela quer tomar uma nova atitude, né? É uma garota de atitude, gostei. E ela deixou o telefone dela aqui. Então vamos ligar para a Nádia. Boa noite, alô? Pois não. Eu queria falar com a dona Nádia Marinho. Pois não. Não, eu quero falar com a Nádia, não com o posto. Não desliga, Nádia, que você está no Nerdcast Dia dos Namorados. Mentira. Porra, Guilherme Briggs se embananou todo. Eu queria falar com a Nádia, não com o pois não. Boa, boa piada. Pois não, pois não. Pois não, pois não. Pois não. Sérias. Pois não. Puta! Que este telemarketing de bosta que está me ligando agora. Meu Deus, eu tô tremendo. Ah, não, olha só, nós achamos o seu e-mail e ele é muito legal. Vimos que você é uma mulher de atitude, né? Uma mulher de atitude? Hoje em dia, a mulher ou toma atitude ou fica vendo a vida, filho. Exatamente. Assim, teve que tomar atitude com o Luiz Henrique, que o negócio tava bravo. Mas se você estivesse ligado há pelo menos uns 10 minutos, que eu me pego aqui com o amor da minha vida aqui na minha frente. Ah, não acredito. Se ligar pra ele agora, ele vai estar na rua, é isso? Isso, ele vai estar na rua. Mas assim que é bom, surpresinha. Ele saiu, tá indo pra casa. Surpresinha. Raspadinha. Mentira da surpresinha. Que vocês vão querer ligar pra ele. Vamos, andando na rua, assim que é emoção. Emoção. Alô? Alô, é Luiz? Ô, Luiz. Meu irmão, como é que você tá? Quanto tempo, hein? Não lembra de mim, Vinícius? Lembro, cara, mas tá com a voz muito diferente. É porque não é o Vinícius, é o Guilherme Briggs e você tá no Nerdcast, rapaz! Dia dos namorados! E aí, meu irmão? Nós acabamos de ligar. Sim. Para quem? Adivinha? Para a Nádia Marinho. É isso! E a gente quer botar ela na linha. Você tem Skype? Não, Skype não, mas se você quiser, está. Tá, porque acho que é melhor pra gente ter uma voz clara e a gente fazer a conferência. Então, gente, vocês... Na verdade, quem mandou o e-mail foi a Nádia. Eu? E explicou uma história toda de amor. Vocês foram ver o filme Presságio com o Nicolas Cage. Presságio, cara. Que... Pois é. Acertaram no filme, que bom. Tive que salvar o final. Você criou outro final, é isso? O final onde o final, você... Olhei, aproveitei o final ruim. Uh-huh. Aí virei pra ela assim, vamos melhorar o final. Aí dei um beijo nela. Olha só, que bonito. Azar no filme, sorte no amor, né? Muito bem. Nádia mandou um e-mail dizendo que queria tomar as rédeas de outra situação. Então eu deixo aqui, ai, meu ao Deus. Som de uma música romântica. Aproveite. Ele sabe da minha história. Eu fui deixada praticamente para ser criada por meu pai quando pequena. Minha mãe foi embora para São Paulo, tá até hoje lá. Eu tenho muito pouco contato com ela. E eu nunca tive um referencial muito de família, né? Porque uma vez que eu fui deixada pela minha mãe com meu pai, aqui em Maceió, eu fui criada parte da minha vida por ele, né? E parte da minha vida por uma tia minha, que já faleceu há 8 anos. Em razão disso, eu nunca tive um referencial muito forte de família. Mas a partir do momento que nós começamos a ter um relacionamento sério, um relacionamento fixo, eu, tipo, acho que nos primeiros dias eu já sabia que era ele. Que era ele, que era o cara. Então, assim, a minha vida mudou, assim, totalmente de referencial. Eu passei a querer construir algo. Eu passei a me imaginar com um monte de menino pela casa. Eu passei a me imaginar com cachorro, papagaio, periquito, com tudo. E foi por isso, meu amor, que eu mandei o e-mail do Nerdcast. Porque eu disse, olha, eu sei que se eu for esperar por você, isso não vai acontecer tão cedo. Mas eu queria muito aqui, o mundo inteiro ouvir. Pedir a sua mãe em casamento. Olha! Que bonito! Eu não sei se isso vai acontecer amanhã, se a gente vai dar entrada nos proclames amanhã, se daqui a um mês, se daqui a um ano, se daqui a 2 anos, mas eu sei que é com você que eu quero passar o resto da minha vida. Olha, eu vou te falar que essa foi a declaração mais bonita do Nerdcast até hoje. As mulheres são as melhores, as viu? As mulheres, não. Me desculpem, homens! Mas calma aí, peraí. Luiz, você aceita? Aceito, claro. Aê! Foi lindo. Muito obrigado por essas mensagens bonitas que inspirem outros casais a pararem de enrolar. E como o Jovem Nerd tivesse escutado esse e-mail uns 10 anos atrás, fala, Jovem Nerd. Teria adiantado lá da senhora Jovem Nerd. Tradução simultânea. Hum. Então, gracinha de truta, como te parece? Sempre no tempo, mas nunca na linha para sonhar. De cabeça para baixo, fazendo toim, totoim. Este é o som da minha sola de sapato. Este é o som. Eu no bote um tique que tenho do mundo. Mas agora eu como atrás de novo. Porque eu acho duro escrever nesta linha de pesca. Oh, eu quero a truta que ficará triste. Eu sei que esse moço é truta. Eu sei que esse moço é truta. Com uma furadeira em minha cabeça e uma pilha na língua, dissolve os nervos, que justamente são armas. Ouvindo Marvin, o marciano. Este é o som da minha sola de sapato. Este é o som. Sempre escapulindo de minhas mãos. Sandman tem uma coruja. Pega tuas braçadas de mar e escreve nesta linha. Oh, eu quero a truta que ficará triste. Ha, ha, ha, ha, ha. Eu sei que esse moço é truta. Ha, ha, ha, ha, ha. Eu sei que esse moço é truta. Declaração. Bruno Tiago, 25 anos, chefe de cozinha, piquete, piquete, piquete, pica-pau, São Paulo. Caros nerds, Patrícia, minha querida, você é o crítico da minha vida. Ai, que é isso? Não, ele escreveu um poema aqui para a Patrícia. Eu tenho que ler o poema com o Boteco Português, porque se encaixa muito bem nos poemas. Nesse poeminha ridículo, minha declaração. Para toda a minha vida de muita emoção, preenchendo fichinhas de interpretação, interpretando sentimentos com meu coração. Nesse dia dos namorados, minha história se segue de uma forma que mesmo o destino negue. A apenas uma mulher, meu coração foi entregue. Entreguei e estraguei. Peguei o DeLorean e não voltei. Atrasei com casca de banana que eu mesmo pisei. O inverno está chegando no meu coração, mesmo sendo quente como um coração de dragão. Sendo um vampiro ou lobisomem, em frenesi ou crinos, garota, sou sujeito homem. Não perfeito como você quer, mas muito nerd se você quiser. Sei que ainda te causarei muitas dores. Tudo bem, querida, chame os Vingadores. Seja isso por conta dos horários, arranje um tempinho pra vermos Mercenários. Qualquer coisa pra rimar mesmo, né? Mensagem criptografada só para você. O que está escrito, não sei, vai saber. Pode ser te amo, te desejo muito mais. Mesmo assim, vamos assistir Dark Knight Rises? Não rimou! Não rimou! Não rimou! Não rimou! Criptografado no imã. Você não gosta de super-heróis, mas ama super-heroína. Salvou do quilebolso da solidão minha vida. Agora no Nerdcast eu escrevo para mostrar quanto te quero, te desejo. Peraí, super-heroína não rimou com minha vida. Ele está misturando os estilos, né? Qualquer coisa. Eu posso dar uma contornada, mas é uma super-heroína. Só vou do calabouço da solidão minha vina. Pronto. Salvou a sua vida. Tá bom. Durante muito tempo, ainda vou ficar apaixonado, vendo você rir do senhor K. gargalhar com você, por favor, imitando a senhora jovem nerd, meu amor. Sabendo que você é um cara de pau, quando tá brigando, fala que nem o Ezeiel. Fica ansiosa e ninguém entende. Sério, você fala mais rápido que o Blue Hand. Às vezes você diz, tem ciúme de você. E fala, quero ir pra Orlando conhecer o JP. Amo, menina, há mais de um ano. Sou apaixonado, porra! Parafraseando o Tucano. Olha, sou apaixonado, porra! Mas, por favor, às vezes me esqueça. Não faça mais aquele sotaque ridículo lá português. Ainda bem que é o Brinks que tá lendo. Agora, meu poema se encerra com um pedido que se segue. Leia meu e-mail, Jovem Nerd. Te amo, Pat. Como um poeta, você é um excelente chefe de cozinha. Parabéns. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Suas noites de jogatina nunca mais serão as mesmas depois do lançamento do Baralho Nerdcast. São dois decks de 52 cartas cada, embalados em uma exclusiva caixa de rígido alumínio com interior de delicado veludo. Já pensou, neste dia dos namorados, jogar uma tranca, um buraco ou um strip poker em companhia da realeza dos Nerdcasters? Os reis Alotone e Azaghal? Os ases Guilherme Briggs, Carlos Voltor e, é claro, o Valete Tucano. Adquira o seu já na nerdstore.com.br. Bati! Ai! História de namoro. Tem um e-mail gigante, gigante, do Benedito Neto, a história de amor. E não dá pra ler, o e-mail é muito gigante, vai ficar metade do programa lendo. A não ser que o Briggs queira ler, assim, corrida de cavalo. Atenção, olá, jovem nerd, meu nome é Benedito Neto, e eu e minha esposa Nífica Serra somos engenheiros de computação, estamos fazendo mestrado na ciência da computação e teleinformática, respectivamente. Eu tenho 28 anos, eu sou pernambucano e ela amazonense, mas eu fui morar em Manaus e aos 10 anos de idade, logo me identifico aí, perdi aqui, peraí, deixa eu voltar. Atualmente, em Fortaleza, viemos pra cá no ano passado, 2011, pra fazer mestrado. Dadas as apresentações, eu estou enviando um relato de como se deu um pedido de casamento mais incrível da floresta amazônica. Eu e minha esposa nos conhecemos no primeiro ano do ensino médio, 1999. Nos tornamos amigos mais próximos no ano seguinte. E no dia 29 de maio de 2001, nosso último ano na escola técnica, começamos a namorar. Começou a nossa história, se encontrar ela, é muito bom. O ensino médio, técnico, nossa amizade juntos, ingressamos no curso de engenharia da computação juntos, ouvimos estagiando, trabalhamos juntos, ouvimos a educação juntos, e passamos juntos, e depois gostamos juntos. Conclusão. No dia seguinte, me lembrando das minhas irmãs, vamos deixar a comunidade com as bênçãos de Deus. Em seguida, fomos para o restaurante com o noivado, eu paguei a conta com o noivado no jantar. E identificando minhas queridas pela metade de vida crescida da Federação Mundial, conseguimos, graças a Deus, realizar a festa dos sonhos dela. Amar, amar, viver é isso. Que venham os filhos, porque nessa história de amor, o feliz pra sempre já começou. Fim. Que comovente! Muito comovente, entenderam, Nerd? Que linda! Linda. Mas lindo, só estou chorando. Ai, meu Deus do céu. Estou emocionada. Nossa, nossa, assim você me mata. Reconciliação. Meu nome é Rafael Rossinoli, tenho 25 anos, moro em Pedreira, interior de São Paulo. Gostaria muito que vocês me ajudassem a me reconciliar com minha ex-namorada. Devido a alguns problemas do ano passado, acabamos nos separando e terminamos uma relação de 5 anos. O nome dela é Emiliana. Duas semanas atrás, ela me mandou um SMS e me fez perceber o erro bizarro que cometi ao permitir que nosso amor acabasse. Agora peço e imploro de joelhos para que vocês me ajudem a reconquistar essa mulher que amo pra caralhos. Tenho certeza que esse é o melhor modo de demonstrar isso, visto que tudo vai ficar gravado, todos vão ouvir, que eu tenho certeza que ela é mulher na minha vida e que eu quero muito ter um futuro ao lado dela. E aí ele mandou o telefone dele aqui e vamos ligar. E tem o Skype. O Jovem Nerd adora ligar pra esses caras quando tomar um toco foda. Peraí, eu quero ligar. Não, não, namoro de 5 anos, rapaz. A gente aí tem que ajudar. Aquele silêncio constrangedor. A gente tem que ajudar esse cara, maluco. Alô. Boa noite. Boa noite. É, queria falar com o senhor Rafael Rossinoli, é isso? É, sou eu mesmo. O senhor é morador de Pedreira, interior de São Paulo. É, confere? Exato. O senhor está rindo por quê? Gostaria de saber qual o motivo da graça. Estou com... O senhor está... Porque parece pra caramba o Guilherme Briggs. Tu já tá manjado, Guilherme Briggs. Tá manjado, dá uma estrela, dá uma estrela. E aí, Rafael, tudo bem, cara? Puta Você vida. Está no Nerdcast Dia dos Namorados. Caraca. E aí, cara, tudo bem? A gente acabou de ler o seu e-mail aqui. Estamos muito sensibilizados e queremos ajudar você a reatar o seu namoro. Com a Emiliana. Você quer ligar no Skype? Beleza, vou te ligar então. Alô? Alô? Tá melhor pra ouvir assim? Tá melhor. Tá melhor. Conta como é que foi essa história de 5 anos de namoro que de repente acabou. A gente ficou junto durante 5 anos, né? Teve umas indas e voltas, na verdade. O ano passado começou meio que desanimar um pouco, sabe? Aí acabou que a gente terminou, fazem 8 meses que a gente tá separado, né? Uhum. Sabe quando você tá do lado e você vê que você fez cagada? Mas e você acha que ela também percebeu isso? De alguma forma? Eu acho que, tipo, ela ainda gosta de mim, né? Pra falar a verdade. Outro dia ela mandou uma SMS e tal, e a gente voltou meio que a se falar, sabe? Mas parece que não tem, tipo, chance ainda, sabe? Então, o que você gostaria de fazer aqui no Nerdcast? Que mensagem você gostaria de passar e como para Emiliana? É o que várias pessoas já falaram em outro Nerdcast, né? Tipo, isso vai ficar pra sempre, então é uma prova contra qualquer coisa que possa acontecer, né, cara? É a próxima namorada tua, se não der certo. Não apresenta. Dentro, né, de isso vai ficar pra sempre. E rola de ligar pra ela agora? Ah, por favor. Então vamos para um possível momento constrangedor. Momento cri-cri. É, tá chamando. Vamos lá, vamos ver. Alô? Alô, quem fala? É Emiliana? Isso. Emiliana, eu gostaria de perguntar pra você se você estaria interessada em participar de um programa da internet. Um novo programa que vai ter aqui no SBT. Não. Por que não? Por que não? Olha... Emiliana, não desliga que você tá no Nerdcast! No Dia dos Namorados! Isso, Emiliana! Acho que ela desligou. Olha só! Ela desligou. Alô? Emiliana, aqui é o Jovem Nerd, você está no Nerdcast, Emiliana, não desligue. O Silvio Santos falou com você, disfarçado de Guilherme Briggs. Silvio Santos chamou um toco da Emiliana. Tudo bem? Nossa, que massa. Quer dizer que o Silvio Santos é uma droga. Se o Silvio Santos te ligar, tu desliga na hora. Foda. Você tem alguma suposição na sua mente por que, que a gente tá ligando pra você? Eu imagino algumas coisas. Bom, nós estamos aqui no Nerdcast Dia dos Namorados. Estamos gravando e nós lemos um e-mail muito tocante do senhor Rafael. Ah, é? E ele está aqui conosco. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Rafael está nervoso. Tá um pouquinho constrangedor, amor. Um pouquinho constrangido. É um pouquinho constrangedor, acho que pode até ficar pior. Emiliana, convide o Rafael para vocês se encontrarem, conversarem. Por favor, é o que eu estou pedindo, tá certo? O Briggs tá maluco. Peraí, o Briggs tá assim carinhoso no máximo. Soltando pela barriguinha, né? Vou tirar arco-íris pela barriguinha. Rafael, diga para Emiliano o que você gostaria de eternizar no Nerdcast Dia dos Namorados. Vai, Rafael. Força, Rafael. E eu queria falar para você, primeiro, que eu te amo muito. E durante todo esse tempo que a gente ficou junto e um pouquinho separado também, eu nunca deixei de pensar em você um minuto. E eu queria saber de verdade se você aceita minhas desculpas e se você quer... de verdade, ficar pra mim, comigo, pra sempre, pro resto da vida e tudo mais. Eu acho que esse jeito, pelo Nerdcast, é um jeito que vai ficar aí pra sempre, a gente vai poder mostrar pros nossos filhos e netos e tudo mais, né? Todos os Jedizinhos. E eu queria saber se você aceita ficar comigo forever. E é isso. Tá todo mundo sem respirar? Silêncio, silêncio, deu pra agora. Segura a respiração. Ah, eu aceito sim, mas a gente ainda tem que conversar muito. Viu o que eu falei? Parece que esse ano foi melhor, hein? Aceitou conversar. Com certeza, tem que conversar. Mas eu acho que é bom, cara, porque às vezes as pessoas têm que conversar e elas não sabem e não conversam. Pois é, às vezes as relações acabam. Exato, às vezes a relação acaba porque a pessoa não conversa. Nós desejamos felicidade para todos e que vocês conversem, acertem seus pontos. E tenham muitos Jedizinhos, como ela falou. Será que dá tempo até o final de 2002? Beijo, Emiliana. Beijo, Rafael. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Meu Deus. Que alívio. A senhora, Jesus. Meu Deus. Meu coração. Cara, eu fiquei mais nervoso, cara. Cara, nem tava sem respirar. Que alívio, cara. Conselho amoroso. Ah, moleque. Aí, meu nome é Vinícius, tenho 16 anos, sou estudante. Aí, eu não sei me expressar direito com as palavras, então ajuda aí, Slave Robert, ou os nerds. Me fudeu, cara. Senhores do universo, eu imploro a ajuda de vocês pra reconquistar o amor da minha vida, que se chama Tamires. Aí, a gente ficou separado fisicamente, né, por um mês. Por causa de uns problemas aí. A minha machinha ligava pra ela quase todo dia, rapaz, pra dizer como ela tava, pra ouvir as novidades, ou simplesmente pra dizer um simples boa noite. Bom, até aí tudo bem, né? Ou não. Mas um péssimo dia liguei pra ela, né? Aí ela mesma me tratou de um jeito diferente, cara. Nossa. Não ri não, hein? Não ri não. Aí de repente, tudo junto. Eu quero terminar com você. Terminar. Aí isso caiu como uma bomba em minha cabeça. Pois no dia anterior, a gente junto estava muito bem com o outro. Aí eu perguntei o porquê. Ela queria terminar. E o motivo foi: ficamos sem nos ver por um mês. Que é um motivo maior que esse. Ô, gente, é adolescente, gente. Ô, gente, aí questionei em seguida. Mas eu sempre te ligava. Pá, mandava mensagem, etc. Eu não deixava nessa mão morrer. Um mês, por quê? Sempre pra terminar com as pessoas, né? Aí depois que eu falei isso, ela fugiu do assunto, né? E não quis me responder o real motivo pra querer terminar comigo. Bom, depois disso, eu resolvi aquele problema e finalmente ver ela. Cara, que problema é esse? Tava de castigo. O garoto é. Tava de castigo, tirou nota baixa, ficou de castigo. Ah, era isso. Problema, só mas... pode ser. O Jovem Nerd já passou por isso. Jovem Nerd. Tomou um belo chifre. Pois é, o Jovem Nerd quando não. Quando não, que ficava... belo chifre. Não namorava ninguém. Chifre não, pô. Chifre não, que não, é isso. Não, só os argentinos. Eu não ficava, não. Não namorava ninguém. A gente não namorava, a gente ficava. Um beijo, ninguém pode esperar, né? Não, a gente ficava nessa época. Que horror. Cada um tinha a sua vida, rapaz. Fila anda. É, cada um com seus problemas. Aí implorei pra ela voltar pra mim, nada. Ela alegou que o amor acabou, que não sentia mais nada por mim. Porra, num período de um mês? Não! Eu sei que esse problema foi terrível, mas não era um motivo pra terminar o namoro, né? Será outra pessoa na vida dela? Pouco provável, pois isso não explica a mudança de comportamento dela. Mas eu sinto que ela ainda me ama. E aí que o Nerdcast Dia dos Namorados entra nessa. Caros amigos nerds, caros amigos nerds, eu peço o apoio de vocês para despertar o amor que ela sente por mim, adormecido em seu coração, por um motivo desconhecido. Talvez eu consiga reconquistar ela através desse episódio. Eu agradeço desde já por você estar lendo meu e-mail de uma forma bem jocosa e sacana, né? E peço desculpas também por esse e-mail mal escrito. Valeu, nerds! Sou fã de vocês há anos e... Só um instantinho. H-A. Vai certo, vai. Pô, gente, mas ele falou que o problema foi sério, né? Um problema sério. Não pode ter sido um castigo. Será que ele fez fimose, alguma coisa assim? Adolescente, coitado. Pô, gente, deve ter sido isso. Ele não podia ver a menina com 16 anos fazendo fimose? Não pode, coitado. Bem, Tamires, a questão é que nosso amigo Vinícius tá tranquilo agora. Aí, a fimose deu tudo certo. E lá, pô, tá novo, seu Azaghal. Então, dá uma chance pra ele, dá uma chance, vai. Dá uma chance, por favor. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Eles nos abduzem há décadas. Nos estudam há séculos. A invasão extraterrestre não é questão de crença, é questão de tempo. E a única coisa entre a derrota e a resistência é o protocolo Blue Hand Alienígenas. Estude, aprenda, desenvolva suas técnicas de sobrevivência com a ajuda do único manual que o preparará para o impensável. Lembre-se, os extraterrestres não são nossos amigos. Se fossem, nos deixariam em paz. Protocolo Blue Hand Alienígenas. À venda exclusivamente na nerdstore.com.br. Está preparado? É sobreviver. Consultório Sentimental do Sr. K. Mark Woke, 33 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cara, você vai dar nome, localização, profissão. Ele tem profissão? Ele diz que ele é colorado, libriano, egoísta, cinéfilo, pseudo-esquizofrênico e polêmico. Pseudo, disso daí tudo beleza. O pseudo é que a gente tá na dúvida, mas vamos lá. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Primeiramente, gostaria de informar que sou contra estatísticas, pois acho que elas são as culpadas por não estarmos preparados aos eventos mais destrutivos. Pois acreditamos que a porcentagem baixa de ocorrência de um acontecimento significa que ele provavelmente não acontecerá. Aham, coitado das estatísticas. Bom, vamos que vamos. Continua no pseudo, continua na dúvida. Vai. Tendo explicado isso, e após lerem o e-mail, entenderão por que eu me atrevo a pedir desculpas. Oi. Após tão vil atitude que será descrita. Nossa. Não bem. Satisfeito em fazer a merda, ele vai espalhar no ventilador. Vai, exato. Ele acabou de ligar o ventilador. Exato. Aquele grande, bonito, de aviador. Industrial. Vai de metal. Tive uma namorada por 4 anos. Namorada esta reincidente, já que ficamos juntos por 2 anos e retornamos após mais 2 anos para fazermos essa história de 4 anos mais. Ok. Bagagem. Então foram 6 ao todo. É. É, aí já é um primeiro erro, né? Porque figurinha repetida não... Um completo alvo. Não. Ele pode ter encontrado o amor verdadeiro, procurou em outros lugares, achando que não, na verdade, ela não é meu amor verdadeiro e descobriu que era. Então, deu um tempo. O famoso deu um tempo. Um romântico. Tá, ok, vamos lá. É. O irmão desta namorada era meu melhor amigo. Era um irmão. E sua mãe era uma mãe pra mim. Olha aí. Contrariando as estatísticas sobre as sogras. Você tá me fedendo a merda, hein? Vivemos felizes mesmo por 2 anos. Mas foi quando uma festa mudou tudo. Nossa. Ih, rapaz, passou a mão na bunda do cunhado, beijou. Fomos a uma festa anos 80 e como meu cunhado, amigo e irmão estava solteiro, minha namorada chamou uma amiga para tentar desfazer a maldição. O problema foi que a amiga era trigata e gostosa. e gostava de tudo que eu gostava. Eita! Acabamos ficando um bom tempo curtindo nossas igualdades. Eita, Belo! Ao fim da festa, fomos embora, sem promessas de reencontro. Pô, mas esse rapaz é um escritor, né? Não é? É, pô, lindo isso, cara. Um poeta? Poeta, tô chorando já aqui. Dia desses, o meu cunhado, amigo e irmão, anunciou o namoro com a amiga gata, tudo a ver comigo, da minha namorada. Justo. Começamos a conviver juntos ao mesmo tempo. Puta, Nelson Rodrigues, olha a música. Na mesma casa. Ai, ai, ai, a namorada do meu cunhado. Foi tenso, mas suportável. Olha só. Afinal, ele escreve realmente muito bem, com as vírgulas, tá certo? Eu tinha uma namorada bacana. Bacana. Bacana. E que eu gostava. Sim. Bacaninha. Mas a grama do vizinho. Ele diz, eu não conseguia ignorar as possibilidades com a nova conhecida. Sobe, Neto Rodrigues! Possibilidade. Letícia! Silene! Silene! Ignorei a atração até um dia 12 de junho, dia dos namorados. Por isso que entendi que o e-mail cabia no tema. Claro que cabe. Claro que cabe. Cabe em vários temas. Porra. Quando ela me convidou a uma festa sem os respectivos namorado e namorada. Eita, velho! Porém, junto com um amigo em comum. Foi aí que começou o drama. Levado pelos impulsos antigos e ao álcool do mesmo momento, acabamos ficando na festa. Eita, velho! Beleza, hein? E o amigo em comum presenciou a cena. Eu diria que ele testemunhou. Claro. Atesto e dou fé. Resolvemos ignorar o acontecido e continuar nossas vidas normalmente. Claro, claro, justiça. É só você. É porque tem um tipo de pensamento que você estala os dedos e fala assim: isso não aconteceu. Eu não lembro, não aconteceu. Exato, e você segue com a sua vida, cara. Tem muita gente que memória vive assim, seletiva. E memória seletiva, exatamente. Só que agora com doses de falsidades. Opa. E sorrisinhos velados. Que não faziam parte de nossa antiga realidade. Tô realmente impressionado com o texto desse cara. Não suportei essa situação. Não vejo porquê, né? Pois porra, éramos não. Muito eu... íntimos, nós eu quatro. Imagino. Nós quatro, olha aí. Eita, que beleza. Nelson Rodrigues até o talo. E os passeios de camisola, ou seja, as super intimidades, não me permitiam. Cara... Porra, é sacanagem, não. É esculhambação. Você tá de parabéns, velho. Eu quero ver até onde que essa merda vai. Não me permitiam continuar o atual namoro. Não, claro que não. Você tá vendo a namorada gostosa do seu cunhado, que você pegou, andando de camisola na sala no domingo. É óbvio que não permitiu. Não. Quem é essa porra? Fiquei solteiro em menos de um mês. Eita, fé. E isso foi há um mês... após a ficada. Olha, e você, babaca, ficou sem a namorada e sem a gostosa. Do cunhado ainda perdeu a amizade do cara. E a tua ex-sogra deve te achar um escroto ainda. Deve falar pra geral que você é um merda. Pô, você mandou bem a Vera. Ó, parabéns. No mês de outubro, a pivô da merda... Pivô da merda. Pivô da... Não foi ele, não, né? Não. Foi ela, ela é culpada. Pra caralho, agora ela é um filho da puta. Acabou se separando do meu ex-cunhado amigão irmão. Por que será também, né? Em dezembro, ela me enviou um e-mail informando que gostaria de me rever. Eita, Entos, né? Qual seria a minha resposta, diz ele? Você já meteu a porra da mão na merda, nossa. Agora passa na cara. Sim. Ele responde, é óbvio. Porra, por favor, né? Enfim, ficamos juntos por 2 anos e todos ficaram sabendo. Pô, perdi todos os meus amigos. Olha essa desmaçada do senhor, cara. E o cara só se dedicou a esse relacionamento. Pelo jeito acabou. Senhor cagou um bom médium. O relacionamento acabou. Ela não era a pessoa que eu pensava e eu não era a pessoa que ela pensava. É, rapaz. Por Cara! E levou 2 anos para que nós entendêssemos isso. É, rapaz, o diabo se disfarça das coisas mais belas, cara. Seu animal. Aí ele conclui. O que tento hoje? Perdão pelas atitudes? Olha. Seja pelo perdão da ex ou da amiga da ex ou do ex-amigo. O ideal seria a compreensão tripla. Isso é. Será que é muito complicado? Não, é mole, é fácil demais. Muito fácil. Nessa altura, ele já jogou as boas 2 mãos de merda na frente do ventilador, né? Cara, ele jogou e ficou olhando, né? Ele jogou numa turbina de avião. É, pegou aquela pá de merda, né? Aquela mão assim, cheia. Foi até a frente do ventilador, ligou e jogou no meio. Ficou olhando. Você conseguiu ver alguma possibilidade de dessa merda dar certo? Não dá. Você realmente conseguiu olhar pra frente e falar, não, existe uma chance ali, ó. Ali tem uma chance. Pequena, mas tem. Você realmente conseguiu ou você foi correndo, desabalada a carreira, pra ver até onde que essa merda ia dar? Porque que ia dar merda, ia, né? Se você já sabia. Ele mergulhou na merda, saiu e passou a mão no cabelo pra pentear pra trás, sabe? É, keep walking, Johnny Walker. O cara, ele o problema foi que ele sucumbiu quando o diabo tentou ele. Que o diabo botou a amiga lá, bonitona, não sei, convivendo com o cara, camisola, aquela porra toda na cabeça do maluco. É. Na verdade, fudeu os dois, né? Fudeu ele e a amiga gostosona. Que também fudeu sucumbiu todo mundo, com ele. Fudeu todo mundo, fudeu a ex-namorada, o cunhado, a mãe. A sogra, fudeu a sogra, cara. Como é que a sogra sai na rua? Como é que ela vai na padaria? Pessoas apontando, ia lá, lá, o genro dela, que sacaneou, que pegou a fulana, que era mulher do irmão, do filho dela, caralho, que merda. Que não, e porque com certeza os boatos vão além disso, que eles ficavam dentro da casa dela. Fudeu a sogra! É isso que o Jack Bauer chama de a impossible situation. Impossible situation. Quando a mulher chegou pra ele e falou assim, vamos na festa do Birubiru, só ele, nós porra. Dois. Ah, porra, né? O cara tinha que dizer não, cara. Pô, minha filha, isso vai dar merda. Tava tudo ali, cara. Tava ali tudo errado, sabe? Era o capeta, foi o capeta que te ligou. Exato, com certeza. Não foi ela, foi o capeta. Ligou pra ela, ligou pra você, armou tudo, botou vocês dois lá, cara. Não tinha ninguém sentado nessa festa, lá no fundo da sala, comendo pipoca, tomando refrigerante e rindo, não? Exato. Esse tinha era o capeta, vendo se pegar fogo. Caralho, cara, não tem, meu irmão, esquece essa merda. Dá essa porra como massa falida, fundo perdido, fudeu, fiz merda. É, isso aqui eu fiz, não vou fazer nunca mais, aprendi, levanta e anda. Vá fazer novas amizades, uma boa sugestão é você mudar de cidade. Porque, porra, tu, né, meu irmão? Já era. Ah, é. Então você faz o seguinte, se tranca em casa uns 5 anos e espera a próxima geração crescer. Luiz Reis, estudante cursando o segundo semestre de design gráfico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Após ouvir o anúncio do Nerdcast 312 sobre o clássico Nerdcast Dia dos Namorados, em que vocês dizem aos nerds para mandarem e-mails contando histórias ou pedindo ajuda, resolvi escrever para vocês pedindo um conselho de amigo. Garoto. Aqui foi a minha história. Fui a uma festa na casa de um amigo meu. Chegando lá, fui logo falar com o pessoal que estava discutindo sobre o filme dos Vingadores. Bom filme, bom filme. Bom filme. Para minha surpresa, havia uma garota entre nós. Olha. E tão nerd quanto. Quando o grupo se dissipou, eu e ela ficamos conversando sobre quadrinhos. Porra, lindo, cara. Ficamos juntos a noite inteira. Combinamos de nos adicionar no Facebook. Que hoje é um processo social normal, Nied no Facebook. É. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi adicionar ela. E a segunda, ele não precisa contar o que ele fez. Jovem Nied, engraçaralho. Na tarde do dia seguinte, foi aceito e desde então não paramos mais de nos falar. Temos tanta coisa em comum. Jogamos verde pra colher maduro, naquele papo de bobão, entre aspas. Ah, tu deve conhecer tal filme, quadrinho, jogo e tal, pro outro responder. Ah, é claro que eu conheço, sabe? Ficamos contando um pro outro quanto gostamos das mesmas coisas. Ok, beleza, saudável. Parabéns. Agora minha parte que eu gostaria da ajuda de vocês. Eu estou gostando dela, mas não sei se o sentimento é recíproco. Desde a festa, nós não nos vemos, pois fico com vergonha de chamar ela pra sair. Erro número 1. Como é que tu fica com vergonha? entrar e ficar de papinho furado no Facebook, não tem vergonha. Queria saber se os nerds têm algum conselho... Pra mandar esse e-mail, você não tem vergonha. Como eu devo chamar ela pra sair sem ficar muito na cara que eu gosto dela? Ô, porra! Tu quer o quê? Quer chamar a mulher pra sair, mas você não quer mostrar que você gosta dela? Assim, não sei o que o Jô K vai falar na análise do divã dele, mas se você não quer que ela perceba que você gosta dela, você chama ela pra virar uma laje. É, virar uma laje, desentupir um vaso... É certo, ela nunca vai achar que você gosta dela. Que você gosta dela, é uma boa dica. Olha só, eu comi um negócio ontem, fiz mal aqui, meus pais estão viajando. Eu não tenho condição de entupir sozinho. Pode me ajudar? Eu tô sem aquele desentupidor, aquele de boca redondinha que faz cocota, cocota. Você tem aí? Eu tenho certeza que... É tiro e queda. Se você falar isso pra ela, ela não vai achar que não você gosta dela. Não vou te confiar. Sabe o que pode acontecer de pior? Pior do mundo? É. Assim, meu Deus, caralho, pior, fudeu a Mariola. É. Nada. É verdade. Você vai falar, ah, vamos comer um bauru? Ela vai falar, não, não, eu tô virando uma laje aqui na casa de um amigo meu. Pronto. Aí você já entendeu, ela, pô, acho que ela não gosta de mim. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Eles já enfrentaram um dragão. Enganaram um rei. Derrotaram um Beholder. Mostra a flor, Rex! Mostra a flor! Puta que pariu, maluco! E libertaram uma cidade de 3 bruxos malignos. Prepare seus dados e sua ficha, porque o grupo de aventureiros mais galhofa que já existiu está prestes a enfrentar o maior de todos os desafios do reino de Ganor. Em breve, o último capítulo da trilogia mais hilariante do universo dos podcasts. Nerdcast Especial RPG 3. Role sua iniciativa. Marcelinho lê e-mails bizarros. Vamos trazer a revelação da internet 2012. Como a gente não poderia entregar os e-mails mais esdrúxulos que recebemos para Marcelinho? Tudo bem, Marcelinho? Tudo bem comigo e com vocês. Cara, eu tô muito feliz de você estar aqui, né, Jéssica? Você não tem noção, cara. Eu tô feliz de estar aqui também. E eu tô feliz que vocês estão aí também. Feliz por vários motivos. Quem não sabe, digite agora no Google ou no YouTube Marcelinho lendo contos eróticos. Só isso que você precisa saber. Você precisa saber também que você não pode ouvir isso sem headphone no trabalho. É, not safe for work, pelo amor de Deus. E nem assista isso com seus filhos, nem perto deles, por favor. Por favor, exatamente. É para maiores de 18 anos, então... Para maiores de 40 anos. Mas o Marcelinho está aqui, cara, está aqui conosco porque, cara, a gente separou alguns e-mails, então a gente quer dar o programa pra você. Essa é a sua sessão, Marcelinho, por favor, fica à vontade. Eu falei aqui uns e-mails, então, que alguns fãs mandaram pra vocês, fãs apaixonados, não é verdade? Sim. Então, editor, por favor, coloque uma música romântica, se já não estiver rolando no fundo, né? Vamos primeiro. Tudo que eu vou ler agora é o que está escrito aqui, hein? Olá, senhores e vossas, vírgula, senhoras, hã? Tibério? Fazer Tibério. Tenho 19 anos, 1,70m e sente o quê, cara? 1,70m, técnico em informática. Infelizmente, ainda não tenho uma carreira, mas tá próximo de conseguir, hein, cara? Escreve seu currículo, manda pra mim, por favor. Tenho um serviço como técnico na prefeitura de onde moro. E estagiário do curso de informática no IFRN. Legal, cara, o pessoal vai te zoar pouco. Resolvi enviar tudo junto, né? Porque é só uma palavra isso. Um e-mail para o Nerd Separado Cast de dia 12, tudo junto, namorados. Sei que correndo o risco de ser zoado por vocês. Agora, cara, você, putz, você caiu na pior sessão. Sinto meio... Sinto meio tudo junto com o C no início, só vírgula. Não que eu não pegue ninguém. Sigo aquilo que o JP falou no antigo Nerdcast, vírgula, peque quem, pelisca a que. E a letra fica tudo junto. Cara, nada desse primeiro parágrafo fez sentido. Ai, meu Deus. Mas, sabe, vírgula, eu moro num interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Tangara, de um pouco mais 15 mil habitantes, a uns 80 quilômetros de Natal. É, e dureza acha entretenimento ou interessante pra um relacionamento. Tô cansado de garotos que não entendem. Ah, você tá cansado de garotos que não entendem o que você escreve, né? Tô cansado de garotas que não entendem sarcasmo ou uma piada do Toto House. Parecia uma boa leitura. Tem que apreciar uma boa leitura que nem você, né, cara? Coitado. Escreve em Vida Louca com K. Ouve em Grafite. Hã? Bandinha de baile e festa, que como dizem, por aqui, a banda mais estourada do Nordeste e a preferida das novinhas. Odeio essa banda. E o e-mail terminou aí. Tem mais. Desce aí. Ah, não acabou não. Tem mais, calma aí. Desculpa. Não que vai fazer mais sentido daqui pra frente. Não vai, eu já adianto. Sei que é feio, não gosta da sua cultura local. Ah, você sabe? Ok. Mas esse... Calma aí que a palavra é grande. Fundamentalismo besta, tudo junto. Que a maior parte das pessoas que moram aqui tem... Aqui. Aqui na sua casa, tá vendo, cara? De só ouvirem forró. Forro, e só ouve forro. Ouve forro da cama, forro do telhado. Ou as músicas que tocam nas trilhas sonoras das novelas. E o máximo de papo cabeça tudo junto que elas têm é sobre a desigualdade entre as classes sociais das novelas. E o sonha das Três Marias abusa de nada. Isso. Caraca. A gente não tá inventando, cara, eu juro. É tão chato. Esse é o comentário dele. É tão chato. Tô cansado de, vírgula, de pegar garotas que me causam tédio. Sofico com elas porque são bonitinhas. Caraca, tu é um pegador, hein, cara? Você é um intelectual da cidade. Eu quero muito ir na sua cidade, cara. Queria achar alguém com mais ou menos minha faixa etária. Vírgula, que gosto de ler bons livros. Deve ser ótimo. Filmes? Você gosta de ler filmes também, né? Não sou muito fã de Star Wars. Ainda acho que a melhor trilogia do cinema é De Volta para o Futuro. Então que tal você ir de volta para a escola? Boas séries. Exemplo, The Walking Dead, House, etc. Não. É CT. É CT. Nossa, empresta minha trilogia D5, dois guia do Mochileiro das Galáxias. Cara, sério, ler o guia do Mochileiro deve ter sido um desafio pra você. Escreve tudo errado, né, cara? Douglas Adams. Guia, entenda as suas críticas e trate a abro do Douglas. Cara, tá difícil. Com devido junto respeito. É, tá, você trata o português com devido respeito. Que saiba, agora uma palavra que ele inventou, que vai entrar no próximo dicionário: deserta. S-E-R-T-A. Saiba deserta sobre os mais diversos tipos de assunto da cultura nerd. E ache tudo junto vaquejadas chatas. Toma, cara. Definiu bem seu público-alvo, tá? É, eu acho que em separado, fim. É isso. Meu Deus, cara. O que aconteceu? Cara, eu não sei, cara. Boa pergunta. Poxa, só e-mails cheios de amor pra dar. Não tanto português pra dar, mas o que importa é o sentimento, é o que tá no coração, gente. Mesmo se o coração tiver escrito com S-S-A-U-M. Meu nome é Getro. Tenho 18 anos, moro em Colombo, Paraná. Colombo, Paraná. Paraná. Ok. Possa existir mil obstáculos, mas nada impedirá que meu amor por ti seja eterno, com acento no E. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá... Calma aí, mas não existirá águas suficiente que afogue o amor que sinto por você. Ok. Subirei até a montanha mais alta do mundo, só pra te ver. Vai ser legal se ela te ver lá, né, cara? Se ela não tiver, você não vai conseguir enxergar nada. E de lá gritarei seu nome, pra ver se você me ouve. E se me ouvires, gostei do seu português rebuscado, um barroco. Direi uma só frase. Eu te amo. Caraca, aí falou do fundo do coração. E quando o vento passar, levará consigo o que eu disse. E quando ele soprar em seu ouvido, escutarás junto ao vento. Eu te amo. Porque o vento levou, o vento, né? O eco também levou, né? E toda vez que o vento soprar em seu ouvido, não será só apenas o vento, mas eu dizendo que te amo. Ok, cara, você falou isso nas três últimas frases, foi o que você disse, calma. Tá, te farei de tudo pra te fazer feliz quando te fazer a mulher mais feliz do mundo. Pra isso quero te fazer uma pergunta, a pergunta mais importante da minha vida. Interrogação, interrogação, interrogação, interrogação, interrogação. Ele não sabe se ele vai fazer a pergunta, por isso que ele perguntou. Tati, você quer que ir no cinema amanhã? Caraca, essa é a pergunta? Caraca, aí, Tati, segura a respiração. Tati tá tremendo. Que pergunta importante. Tati, você quer ir no cinema amanhã? Ó, agora não sou eu rindo, é ele. Pensarão, né, que era um pedido de casamento, né? É, todo mundo pensarão isso, cara. Não. Mas mesmo assim, leiam no Dia dos Namorados pra mim, só pra dar um sustinho na Tati, por favor. Agora você não perguntou, né, cara? Quando é pra perguntar, você não pergunta. Se puderem, façam um suspense que pareça um pedido de casamento de verdade. Mas depois, por favor, falem que é só uma brincadeira. Ufa! Eu acho que ela vai gostar de ouvir que é uma brincadeira, cara. A garota que você tá pedindo. Isso vai significar muito pra mim. GTR. Ele escreveu GTR. Eu não sei se é o seu carro. Que é GTR, eu não entendi, cara. Mas tudo bem, né? O amor é lindo. O português nem tanto. Próximo e-mail, que é do amiguinho Valmir. Olá, me chamo Valmir. Por favor, me chamem de Napa, ok? Caraca, ele abriu parênteses dentro do outro. Vai virar uma fração matemática isso. Por favor, me chamem de Napa. Outro parênteses, não é referência a Dragon Ball. Fecha dois parênteses. Ele fechou os dois. Pelo menos ele teve, né? Teve boa fé. Aproveite de fechar os dois parênteses. Não deixou escancarado, né? Educado, ele é educado. E namoro uma mulher chamada Naila. Estou aqui vencendo minha timidez para ter uma chance de fazer um pedido a ela. Opa! Olha só, vai ser importante isso, hein? Agora vem a parte difícil de falar. Que bom que você tá escrevendo, então, né? Quero fazer a ela um pedido de homenagem. Boa! Escolheu o cara certo pra fazer o pedido. Vocês podem achar isso bizarro, mas é um presente de Dia dos Namorados que eu darei a ela. Caraca, você é humilde, hein, cara? Você que vai dar um presente. Não é ela, não, né? Você é humilde. Nossos... Calma aí, ele deu o telefone. A gente quer ligar, vai ligar pra ele agora, cara. Vai ligar agora? Vamos. Olha, eu não vou fazer homenagem com ninguém, não. Tá? Não, vocês combinaram. Ah, imagina, Marcelinho, imagina. Bota o Marcelinho aqui, bota o Marcelinho ali. Tá de Marcelinho ajeitando o cabelinho. Que Eu não vou atender essa porra, então deixa o recado. Caraca, cara, poxa, você é nervoso, cara. Calma. Deixa o recado, Marcelinho, deixa o recado. Oi, cara, tudo bem, Valmir? Você mandou um e-mail pro Nerdcast. Então, olha só, infelizmente sua homenagem não vai poder acontecer, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Valmir, obrigado, cara. Um abraço aí da gente pra você, não, cara. Não, peraí, a gente pode ligar pra Naila. Peraí, mas a gente ainda tá gravando um recado no secretário dele. Ah, então, cara, talvez a gente ligue pra Naila, vai saber. Tchau, tchau. Eu vou tentar ligar de novo pra você, Valmir. Qualquer coisa, você esteja aí. Ó. Alô? Valmir? É, sou eu. Valmir, sabe quem tá falando, cara? Ah, que tá de sacanagem. Bem-vindo ao Nerdcast, Dia dos Namorados, rapaz! Cara, parece que tu tá adivinhando, cara. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo, cara, e contigo? Nós acabamos de ler o seu e-mail aqui, rapaz. Caralho. Você tem Skype? Eu tenho. Porque a ligação sempre fica melhor pelo Skype, isso aqui a gente pode ligar pro teu Skype. Valmir, por favor, diminui o volume do seu televisor. Ah, sei não, cara. Calma aí, deixa eu ajeitar o cabelinho. Para de me imitar! Para de me imitar! Você acredita aqui que está conosco o Marcelinho, rapaz? Foi ele que leu teu e-mail. Olá, Valmir, tudo bem? Marcelinho, eu vou escrever um conto só pra você ler, cara. Não precisa não, cara. Você já fez um ótimo trabalho mandando e-mail pra gente. Você pode ligar o teu Skype agora pra gente te ligar? Pelo Skype? Posso? Vou voltar pro computador lá. Eu não tô acreditando ainda, cara. Eu tô em qual nível de realidade? Eu tô... Que prazer falar contigo, cara. O prazer é meu. Espera pra ouvir o Nerdcast. Bom, Valmir, olha só. Marcelinho, você leu o e-mail do Valmir, aí, né? Isso é verdade, eu li sim. Antes de tudo, eu quero me desculpar por qualquer coisa, Valmir. Se não rolar homenagem, não é culpa minha. Cara, que história é essa? Ah, cara, eu namoro com ela, tem um tempo, tá no e-mail. Pra, como é que eu posso falar? O negócio tá monótono, né? É, mais ou menos. Mas é, o que eu quero saber é o seguinte, ela já deu a entender, de alguma maneira... Exato. Que ela quer isso, que ela curte isso, ou você tá na loucura total? Na loucura total. Ai, meu Deus. Nossa. É porque eu vou insistir aí, eu vou citar o seu e-mail. Abre aspas. Quero fazer a ela um pedido de homenagem. Vocês podem achar isso bizarro, mas é o presente de Dia dos Namorados que eu darei a ela, fecha aspas. Cara, você vai dar homenagem pra ela? Você tem certeza que não é melhor comprar flores? Vai ter flores na cama do motel, vai. Eita! Oh, que beleza, ela vai amar! A flores e uma prostituta do lado! Mas peraí, a gente não sabe se vai ser uma prostituta ou um prostituto. Ah, é verdade. Ele ainda não especificou. Qual é a sua ideia, cara? A minha ideia é, eu vou falar o quanto eu amo ela e tal, tudo mais. Essa historinha toda, eu acho que isso não vai ficar bem no Essa historinha aqui não convence mais ninguém, né? Cara, vocês têm noção que se isso aí é aquele negócio de um tiro só. Exato, cara. Se você errar, acabou. Você tá dando um tiro na sua cabeça. Exato, tu tá numa roleta russa, cara. Você tá numa roleta russa e o revólver tá com todas as balas. Boa sorte. Cara, tu já pensou bem nisso? Tu já avaliou as possibilidades, cara, de dar merda? Agora eu tô no... Como é que eu posso falar? Você quer que a gente ligue pra ela e você quer fazer isso no Nerdcast, cara? Ou você quer fazer isso particular? Eu quero fazer isso no Nerdcast. Ai, meu Deus. Você quer que a gente ligue pra ela e gere uma situação extremamente confortável? Ou você quer só se declarar aqui e depois você se vira com esse problema? Exato. Não, pode ligar agora, cara. Palmeira, depois dessa ligação, você come duas ou você não come nada, hein? Olha só, homem, você tem noção que pode gerar uma situação foda, sinistra, horrorosa. Ela ouve o Nerdcast? Ela vai saber quem é a gente? Vai saber. Vai saber? Ela vai saber quem é o Marcelinho. Com certeza, ela odeia o Marcelinho. Coitadinho do Marcelinho. Cara, ela odeia o Marcelinho porque ele lê contos eróticos e você vai propor homenagem. Caraca, cara. Tá bom, olha só. Eu vou ligar. Alô? Alô? Alô? Não sei, ficou mudo, ficou mudo. Não, foi o Marcelinho. Ah, foi o Marcelinho. Você acha que eu tenho voz de menina? É isso? Eu ouvi um alô. Eu achei que era uma menina. Vou, tô ligando. Alô? Você acha que eu tenho voz de mulher? Ah, tô fofinho. Bom, eu vou tentar ligar de novo, hein? Alô? Alô? É a Naila? É. Naila, você está no Nerdcast do Dia dos Namorados! É! Vai comemorar! Vai comemorar! Tudo bem, Naila? Estamos aqui, Jovem Nerd, Sala Jovem Nerd, Português, Azaghal. E o Valmir está aqui conosco. Calma aí, uma pessoa que ela ama muito. E o Marcelinho! Ei! Então, Valmir, por favor. Oi, amor. Oi. Então, tô aqui no Nerdcast. Pra falar que nesse um ano e meio, a gente passou momentos maravilhosos. Calma aí, Valmir. Ajeita o cabelinho, saca o suor. Fala, continua. Tô nervoso mesmo. Não, ninguém percebeu. Vim aqui pra falar não só o quanto eu amo você, o quanto eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. O Valmir tem um pedido pra você. Né, Valmir? Valmir, agora é só deixa. Pra te oferecer um presente... E Dia dos Namorados, que eu tenho certeza que ninguém te ofereceu. Lá vem. Ih, recusado! Um presente que vai mudar a sua concepção de muitas coisas. Opa, é coisa boa? É ótimo! O que é? Vamos lá, Valmir. Força, Valmir. Queria te propor uma homenagem. Porra, homenagem? Eu aceito. Olha! Puxa! Aceitou. Calma aí. É com uma mulher ou com um homem? Tem que deixar claro. Ah, ou com travesti? Com travesti, todo mundo fica feliz. Tem que ser mulher. Ah, tem que ser mulher? Olha só. Caraca, o cara deu one million shots. Caramba, olha, você tirou sorte grande, hein? Caraca. Uma mulher que queira homenagem com outra mulher... One shot, one kill. Caraca, você simplesmente desligou o target computer e destruiu a Estrela da Morte de olho fechado, cara. Ô, Naila, você aceita mesmo? Assim? Na maior? Aceito. Você é a namorada dele mesmo? Só pra deixar registrado. Tô, gente. Marcelinho tá sem palavras, imagina como eu tô. Para o mundo que eu vou descer aqui. Esse é o meu ponto. Nós estamos antiquados, tá vendo como o mundo está indo? Nós estamos antiquados. Tá vendo? Nós temos que ir. O Marcelinho já tá sem escovadas antes de dormir, não é? Tá deitando o cabelo compulsivamente. Tá tudo bem aí, Marcelinho? Vou pentear meu cabelo até cair tudo. Ah, não fica assim, Marcelinho. Vocês façam um favor, depois que vocês fizerem homenagem, vocês escrevam como é que foi e mandem pro Marcelinho ler. Ah, é? Ah, por favor. Pode deixar que a gente manda. Caraca, assim. Então, porra, parabéns, não tem mais a gente pode dizer. Tudo de bom. Tudo de bom. Marcelinho. Oi. Algo a mais? Não, cara, parabéns a todos os envolvidos. Saciar esta loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti. Eu sei que esse moço parece um psicopata, cara. Eu ficando com medo disso, cara. Tá me dando medo. Tô com medo de mim mesmo. Vamos lá. É, atende o telemóvel. sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal que está sujeita a cobrança após o sinal. Deixa o recado, Briggs. Alô, é João Queiroz? Ah, João Queiroz, você perdeu uma chamada do Nerdcast? Perdeu 15 camisas, perdeu 5 canecas, perdeu o baralho do Jovem Nerd, perdeu um iPad, perdeu tudo. Perdeu a mulher. Perdeu a mulher. E nós não vamos poder te ajudar, tá certo? Boa noite.